Capítulo 7. Deve-se devotar muito tempo à oração. Embora muitas orações em privado, pela natureza das coisas, devam ser breves, embora orações em público, como regra, devam ser curtas e concisas, embora haja espaço e se dê valor à oração relâmpago, ainda assim, em nossa comunhão pessoal com Deus, o tempo é um fator essencial que lhe confere valor. Muito tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração que dá resultado. A oração percebida como força poderosa é o produto mediato ou imediato de muito tempo gasto com Deus. As orações breves devem ser seu escopo e eficiência, as orações longas que as precederam. A oração curta e eficaz não pode ser feita por aquele que não insistiu com Deus até obter uma resposta em uma luta ferrenha de longa duração. A vitória de fé de Jacó não poderia acontecer sem a luta que durou toda a noite. A familiaridade com Deus não surge de contatos esporádicos. Deus não confere suas dádivas aos transeuntes ocasionais ou apressados. Muito tempo unicamente na presença de Deus é o segredo para conhecê-lo e para influenciá-lo. Ele se inclina à persistência de uma fé que o conhece. Confere suas dádivas mais ricas àqueles que manifestam desejar essas dádivas, que as apreciam pela constância e pela avidez com que o importunam. Cristo, que nesta e em outras coisas é o nosso exemplo, passou muitas noites em oração. Seu hábito era orar bastante. Ele tinha um local costumeiro de oração. Muitas sessões longas de oração compõem sua história e caráter. Paulo orava de dia e de noite. Para Daniel, orar 3 vezes ao dia. Foi necessário diminuir o tempo de diversos assuntos muito importantes. Não há dúvidas que as orações matinais, vespertinas e noturnas de Davi, em muitas ocasiões, eram bastante prolongadas. Embora não tenhamos detalhes sobre o tempo que esses santos da Bíblia gastavam em oração, há indicativos de que passavam muito tempo orando e, em algumas circunstâncias, longas temporadas de oração eram o costumeiro. Não desejamos que ninguém pense que o valor das orações desses homens seja medido pelo relógio, mas o nosso propósito é ressaltar em nossa mente a necessidade de passar bastante tempo a sós com Deus, e que se esse traço não foi produzido por nossa fé, então nossa fé é do tipo débil e superficial. Os homens que mais plenamente manifestaram Cristo em seu caráter e que afetaram mais poderosamente o mundo em favor dele foram os homens que gastaram tanto tempo com Deus que fizeram disso uma característica notável em sua vida. Charles Simon devotava-se a Deus das 4 às 8 da manhã. O Sr. Wesley passava 2 horas diárias em oração. Começava às 4 da madrugada. A seu respeito, escreveu o seguinte a alguém que conhecia bem. Ele considerava que a oração era das suas atividades a mais preponderante e já ouvi sair de seu aposento recluso com uma serenidade no rosto que beirava o brilho. John Fletcher manchava as paredes de seu quarto com o sopro de suas orações. Às vezes, orava a noite toda, sempre frequentemente com grande ardor. Toda sua vida foi uma vida de oração. Não me levantava da cadeira, disse ele, sem elevar o meu coração a Deus. Sua saudação a um amigo era sempre esta: encontro em oração? Lutero afirmou: se não gastar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém a sua vitória naquele dia. Tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar 3 horas em oração todos os dias. Ele tinha um lema: aquele que orou bem, também estudou bem. O arcebispo Layton passava tanto tempo a sós com Deus que parecia estar perpetuamente em meditação. Oração e louvor eram seus afazeres e seu prazer, disse seu biógrafo. O bispo Ken passava tanto tempo com Deus que se dizia ter a alma cativada de encantos por Deus. Ele estava na presença de Deus antes de o relógio bater 3 da madrugada. O bispo Asbury disse: proponho-me a levantar às 4 da madrugada sempre que puder e passar 2 horas orando e meditando. Samuel Rutherford cuja piedade exalava uma ainda intensa fragrância, levantava às 3 da manhã para se encontrar com Deus em oração. Joseph Allen levantava às 4 e orava até às 8. Se ele ouvisse outros comerciantes ocupando-se de suas atividades antes de levantar-se, exclamava: "Ah, como isso me envergonha! Meu mestre não merece mais do que o mestre deles?" Aquele que aprendeu bem o seu ofício faz retiradas à vontade, à vista e com a aprovação do infalível banco do céu. Diz um dos mais santos entre os mais dotados dos pregadores escoceses: "Devo passar as melhores horas em comunhão com Deus. É minha ocupação mais nobre e frutífera e não deve ser posta de lado." As horas da manhã, das 6 às 8, são as horas com menos interrupções e devem ser empregadas dessa maneira: "Minha melhor hora é depois do chá e esta deve ser solenemente dedicada a Deus. Não devo abrir mão do velho e bom hábito de orar antes de dormir, mas devo manter guarda alta contra o sono. Quando acordo de noite, devo levantar-me e orar. Um pouco de tempo depois do café da manhã deve ser dedicado à intercessão. Este é o plano de oração de Robert McShane. Na oração, a memorável turma metodista faz-nos passar vergonha. Das 4 às 5 da madrugada, oração individual. Das 5 às 6, oração individual." John Welch, o santo e maravilhoso pregador escocês, considerava o dia improdutivo caso não passasse 8 ou 10 horas em oração. Ele mantinha um xale no qual poderia se enrolar quando levantasse de noite para orar. Sua esposa queixava-se quando o encontrava deitado no chão aos prantos. Ele dizia: "Ah, mulher, tenho de dar satisfação de 3 mil almas e não sei como andam as coisas para muitas delas."